os playboy que a norte chegou. Avisa aí que a sul entrou. Manda chamar a leste na oeste. Os manos se ligou. Diz pros playboy que a norte chegou. Avisa aí que a sul entrou. Manda chamar a leste na oeste. Os manos se ligou. Agora o rap entra em cena. Fazendo um esquema, Bruno filho da mãe que odeia a polícia. Tô nem aí pra rico, nem pra aquela revista linda. Eu mando recado só pros de fé lá do Prado e pros malandro da quinta e pro morar. E também um salve pra quem mora no Habitat e estuda no CIEP, Marieta, Diva, Dinanério e Baltazar. Zona Norte em peso e tenta tirar. Os mano da Noema, Zona Coab, Santo Círio. Patricinha adora maloqueiro e acendeu um crivo. Pega a grana do pai pra comprar maconha. O povo do gueto não tem vergonha. Na humildade a todos da Funcap. Descendo a avenida, sentido cinco esquinas, andando pela 7 de setembro. Desde quando o playboy tem moral, que eu não me lembro. Um salve vai pra Otaviano, Marina, sem deixar de pôr na rima. Santa Helena, Gonçalves, Medianeira, Marques Ribeiro, Fátima, a vila inteira. Diz pros playboy que a norte chegou. Avisa aí que a sul entrou. Manda chamar a leste na oeste. Os manos se ligou. Diz pros playboy que a norte chegou. Avisa aí que a sul entrou. Manda chama a leste na oeste. Os manos se ligou. Bom Retiro tá na área. Poxa Verde tá em casa. Em qualquer quebrado, rap ouvido nas baias. Seja na Barcelos ou então no Carvalho. Cagueta, gente, tira pra otário. Esse rap é pra cada bairro. Pros irmão humilde que faz o corre diário. Santo Antônio, Morro da Cruz, bairro universitário. Aldeia e beco dos trilhos. Seja trabalhador, vagabundo ou bandido. A gente não é que nem rico, cheio de preconceito ridículo. Tenta entrar na Cristo Rei, playboy vai correr. Porque lá não dou boi pra ninguém. Nas vilas tem gente de bem, porém riquinho fuma, bebe, fama de maconheiro fica com quem? Diz pros playboy que a norte chegou. Avisa aí que a sul entrou. Manda chamar a leste na oeste. Os manos se ligou. Diz pros playboy que a norte chegou. Avisa aí que a sul entrou. Manda chamar a leste na oeste. Os manos se ligou. Isso aqui não é nada contra rico. Nada. Sou eu pra julgar alguém. Mas ele já tem Rio Branco, Fena Rosa, hype. Linda, o rock, desloto de carro assim de esquina. Vou no brinco e compro maconha. Então por que não deixar a rua e o hip hop para os pobres? Eles têm grana pra comprar o que quiserem. E a gente tem liberdade pra ser o que quiser. Desculpa se eu esqueci algum bairro. Desculpa, Bruno Delacê.